Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, e o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside aqui em São Carlos. Ele reside na Avenida Araraquara. Ele é o nosso gentil ouvinte, Sr. Vicente Pereira Paiva, conosco nesta manhã. E ele gostaria de ouvir do João Pacífico com Raul Torres, mais uma composição regional brejeira maravilhosa. Raul Torres cantando Rolinha Cabocla. Oswaldo Barro com seu violino e seu conjunto. Oswaldo Barro fazendo arranjo e executando Dorestes Barbosa, Chão de Estrelas. Ainda para o senhor Vicente Pereira Paiva, ele que reside aqui em São Carlos, esta composição que enaltece os bairros paulistanos, Zulino e Helena Maria, Percorrendo São Paulo. Sou voto da tropa e descasa é com os cargueiros. Eu solto a tropa no pasto, prendo o baio no potreiro. Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro. Aparto todo meu gado leiteiro. Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar. É na soleira da porta que eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as rolinhas voltar, pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Desse bando de rolinhas, só uma não quer ficar. É uma rolinha arisca que muito me faz penar. Essa rolinha que eu digo é a derradeira passar, deixando o ninho já feito pra no outro ninho voltar. Essa rolinha cabocla que passa por meu caminho, bem sabe que neste rancho vive um caboclo. Se tu, rolinha, quiseres, eu te darei meu carinho. Um é pouco, dois é bom, pra viver dentro de um ninho. Se tu, rolinha, marvada, soubesse a vida cruel, eu vivo só neste rancho, sem carinho de mulher. Rolinha em forma de gente que passa por meu sertão, ai de cair no meu laço, e se no meu coração. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, em um jardim, um coreto à música e à saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Dona Maria Benedita Gurgel, gentil ouvinte que nos escreve uma simpática missiva, ela reside em São Paulo. Ela reside no bairro lá da nossa Pauliceia Desvairada, o bairro da Moca. E ela gostaria de reativar a sua memória ouvindo esta belíssima gravação com o Regionaldo Canhoto Silvio Caldas, depende do índio Última Estrofe. Elis Regina, saudosa autora da nossa música popular verdadeira. Elis Regina aqui com Astor Silva, do Henricão, dá um show de interpretação especialmente para os nossos ouvintes e para a dona Maria Benedita Gurgel, que reside na Moca, lá em São Paulo, Marambaia. A noite estava assim enluarada, quando a voz já bem cansada eu ouvi do trovador. Nos versos que vibravam de harmonia, ele em lágrimas dizia da saudade de um amor. Falava de um beijo apaixonado, de um amor desesperado que tão cedo teve fim. E desses gritos de tormento eu guardei no pensamento uma estrofe que era assim: lua, vinha perto a madrugada, quando em ânsias minha amada nos meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, o teu véu estrelejado a luzir glorificou. Lua, hoje eu vivo tão sozinho, ao relento sem carinho, na esperança mais atroz de que, cantando em noite linda, esta ingrata volte ainda, escutando a minha voz. A estrofe derradeira, merencória, revelava toda a história de um amor que se perdeu. E a lua que rondava a natureza, solidária com a tristeza, entre as nuvens se escondeu. Cantor, que assim falas à lua, minha história é igual à tua, meu amor também fugiu. Disse eu em ais convulsos, e ele então entre soluços toda a estrofe repetiu. Lua, vinha longe a madrugada, quando em ânsias minha amada nos meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, o teu véu estrelejado a luzir, glorificou. Hoje eu vivo tão sozinho, ao relento sem carinho, na esperança mais atroz, de que cantando em noite linda, esta ingrata volte ainda, escutando a minha voz. Corre um boato aqui onde eu moro que você curte a Era de Ouro do Rádio, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo. E na volta, vamos homenagear São João, Santo Antônio e São Pedro com Francisco Carlos, Altamiro Carrilho e sua bandinha e Carlos Galhardo.